Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, felizes por estarmos aqui, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, certos da assistência espiritual. E por isso nós agradecemos muito a bênção, a oportunidade de podermos estar hoje tranquilamente, pacificamente, reunidos, usufruindo da nossa liberdade religiosa. Quando a gente lembra que há em tantas partes do mundo locais onde as pessoas não podem manifestar as suas crenças, não podem manifestar ali a sua fé, lugares onde as pessoas não têm segurança para estar, nós reconhecemos então o grande valor dessa oportunidade que nós temos hoje. E por isso nós temos que aproveitar muito. Sempre que tivermos a oportunidade de vir à Casa Espírita, façamos isso, porque é sempre uma oportunidade de a gente receber o amparo da espiritualidade. E quando refletimos na existência humana, quando pensamos nas nossas condições de vida, nós às vezes pensamos o que que torna uma pessoa importante no mundo, o que que garante a pessoa no mundo a sua importância, o seu valor. Então nós ficamos pensando em situações, muitas vezes, que nós jamais vamos usufruir. Nós pensamos, às vezes, que o que torna uma pessoa muito importante é uma grande atividade que ela realize, um grande feito, quando ela produz algo notável, algo extraordinário. Mas quando a gente reflete na vida humana, na vida da maioria dos milhões de seres hoje vivendo aqui no planeta, a gente vai perceber que a maior parte do tempo da vida das pessoas é compreendida de situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. Então a nossa vida está transcorrendo aqui no mundo só por rotinas, praticamente. Quando você vai ver aí um tempo que você despende em atividades diárias, a gente fica pensando, poxa, foi para isso que eu vim a esse mundo? Me falam tanto que eu estou aqui para evoluir, para aprender, para me elevar. E onde estão as situações que me dão oportunidade desse crescimento espiritual? É exatamente nas situações cotidianas, é exatamente na nossa rotina, nas nossas tarefas, por menores que elas pareçam, é aí que reside a grande oportunidade de elevação espiritual. Não que as outras situações da vida, as grandes atividades que o ser humano pode desempenhar, não sejam importantes. Elas têm o seu valor. Mas aquilo que a gente faz no dia a dia também tem uma importância muito grande, porque pode observar, a maior parte do tempo da vida das pessoas, dos encarnados, compreende de situações comuns, situações do dia a dia. E a sabedoria divina não teria dado essa condição para nós se não fosse útil para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então nós temos que dar um grande valor às pequenas oportunidades do dia a dia, e é por isso que a nossa palestra se chama O Valor das Pequenas Atitudes. Talvez aí esteja o segredo para a nossa grande oportunidade de acelerar o nosso progresso. Tem gente que às vezes espera grandes oportunidades na vida. Tem gente que sonha assim, eu gostaria de ganhar na loteria, porque daí eu faria o bem numa proporção imensa. Iria fundar uma instituição de auxílio aos necessitados, ia doar tanto para tal instituição, ia fazer tal coisa. E as pessoas acreditam que essa é a única forma de você fazer o bem. Quando podemos, na verdade, fazê-lo de que forma? Diariamente, a todo momento. Então, refletir nas pequenas oportunidades é uma grande chance para nós de aprendermos um pouco mais, de evoluirmos um pouco mais, aproveitando essa experiência. Então, o que somos e o que fazemos nesse tempo todo que nós estamos empenhados em situações cotidianas deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Nós podemos pensar que a nossa vida é caracterizada aqui como uma oportunidade para vir aqui realizar um monte de coisas. Mas elas são todas o quê? Pequenas coisas, pequenas realizações que vamos somando. Nós poderíamos comparar esse tempo que nós temos de vida aqui nesta encarnação como as areias numa ampulheta, ou melhor dizendo, os grãos de areia numa ampulheta. Isso aqui é um instrumento antigo, ainda hoje se usa como elemento decorativo, e que é utilizado para quê? Para medir a passagem do tempo. Você tem um compartimento de vidro superior e inferior, e os grãos de areia vão passando. A gente pode fazer uma analogia, uma comparação da nossa vida com essa situação. Vamos considerar que o tempo que nós temos aqui da encarnação corresponde a todos esses grãos que estão aqui e que vão aos poucos caindo. Quando acabar o último grão que passar aqui para a parte inferior, encerrou a nossa oportunidade. Cada grãozinho de areia é, portanto, o quê? Uma das nossas pequenas oportunidades do dia a dia. A nossa vida está sendo marcada, o tempo que nós estamos cumprindo aqui de vida, pelas nossas atitudes diárias. Nós estamos marcando aqui a nossa passagem do tempo por essas atitudes. E o que, que envolveriam essas atitudes, então? O pensamento. Já pararam para pensar o quanto nós pensamos diariamente? Nós mudamos de pensamento o tempo todo. Num segundo, nós podemos ter muitos pensamentos diferentes. Eles estão marcando a nossa passagem aqui no mundo. Quantas palavras nós pronunciamos diariamente? Mesmo as pessoas mais caladas, em algum momento elas vão ter que falar. E essas palavras estão marcando também a passagem da vida da pessoa aqui. E quantas ações das mais diversas nós estamos praticando diariamente, que também estão marcando a nossa passagem aqui no mundo? Então, os grãos de areia que marcam a nossa passagem de tempo aqui no mundo são os nossos pensamentos, as palavras e as nossas ações. Que, como já vimos, é tudo o que pensarmos, é tudo o que falarmos, é tudo o que nós fizermos. Então, da reflexão sobre a importância de cada uma dessas formas de agir no mundo, é que nós vamos poder reconhecer o que podemos fazer para aproveitar melhor esse tempo, essa passagem no mundo que nós estamos realizando, porque um dia esses grãos terminarão aqui, um dia o nosso tempo se esgotará na terra e não haverá possibilidade de prorrogação. A espiritualidade, às vezes, dependendo de alguma circunstância, ela pode estender por pouquíssimo tempo a existência de alguém, mas isso é em caráter excepcionalíssimo. Quando chega o momento, nós partimos. O que dá para fazer é abreviar o nosso tempo de vida. Só que isso não é muito bom também. Abreviar o nosso tempo de vida aqui, determinar mais cedo a nossa partida, nós fazemos diariamente, por muitas situações. Pelo que nós ingerimos, bebemos e pelas emoções que nós cultivamos, exteriorizamos e mantemos em nós. Isso tudo é o processo que nós podemos, muitas vezes, reduzir o nosso tempo de vida. Mas não vamos pensar muito nisso agora. Vamos pensar, então, o que nós poderíamos fazer hoje para aproveitar melhor essas pequenas possibilidades de ação perante a vida, de mudança do nosso destino, refletindo sobre a importância dessas três possibilidades. Vamos começar pelo pensamento, então. E ninguém melhor do que André Luiz para nos trazer conhecimento sobre a importância do pensamento. Pensamento é uma das qualidades que nós temos que nos distingue dos outros seres que vivem aqui no planeta. Nós, seres humanos, nós temos aquilo que é o pensamento contínuo. Nós pensamos o tempo todo, continuamente. Não existe trégua, porque a nossa mente, ela já está preparada para esse trabalho contínuo. O que precisa haver é o quê? Disciplina para nós sabermos o que pensar, para onde direcionar esse grande potencial divino. E o André Luiz, na sua obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, ele nos traz informação importante sobre o pensamento, que é essa daqui, olha. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Isso daqui é, para muitas pessoas, às vezes, um motivo de preocupação extrema quando descobrem isso. Porque o que a gente pensa não fica guardado só para nós. O que nós pensamos se exterioriza. Graças a Deus, aqui entre nós encarnados, nós não vemos os pensamentos uns dos outros. Nós não percebemos. Às vezes a gente tem uma ligeira intuição no que o outro está pensando. Quando a gente convive muito com uma pessoa e a gente tem grandes afinidades, parece que um fala para o outro assim: puxa, você pegou o meu pensamento, você falou aquilo que eu ia falar agora. Isso decorre de uma série de fatores, inclusive pela telepatia também, pela captação do pensamento. Mas, de modo geral, nós aqui encarnados não sabemos das influências que nós recebemos diariamente, de quem está vindo aquilo. Mas que a gente capta muita coisa uns dos outros, nós captamos. Mas o que é que nós captamos? Aquilo que nós também estamos sentindo. Então, imagine que eu esteja num estágio de irritação, de nervosismo, eu tenho a tendência de captar pensamentos de pessoas que são assim também. E isso volta-se contra mim, porque o pensamento que eu estou emitindo de raiva, de inconformação, de nervosismo, vai se unir ao pensamento de pessoas que têm essa forma de pensar também, e isso reflete sobre mim, intensifica o meu estado. Por isso que os espíritos recomendam tanto que nós vigiemos o nosso pensamento. Quando a gente percebe que está com um pensamento perturbador, nós temos que repelir esse pensamento. Por quê? Nós vamos receber o estímulo que vai vir de outras pessoas, de outros encarnados. Agora vem a segunda parte, que é a mais desagradável. O que nós pensamos, os espíritos observam e percebem o que nós pensamos. Então, para o mundo espiritual não existe hipocrisia. Nós não conseguimos esconder o que nós somos. Os espíritos observam pelas nossas vibrações, por aquilo que nós exteriorizamos, aquilo que nós efetivamente somos. Espíritos bons, o que eles fazem quando observam esses pensamentos infelizes nossos? Se compadecem da gente. Eles têm pena e tentam nos ajudar. Espíritos como nós, ou espíritos inferiores, espíritos perversos, fazem o que, identificando esses pensamentos perturbadores? Eles podem querer tirar vantagem disso. Eles podem querer se associar mentalmente e tirar alguma vantagem desse pensamento. Então, gente, os pensamentos que nós alimentamos diariamente, eles estão determinando o tipo de vida que nós estamos levando. Por isso que eles são tão importantes, por isso que nós temos que vigiar e orar tanto. Ter uma preocupação real com aquilo que nós pensamos. Porque aquilo que eu penso vai determinar o que minha vida vai ser. Se eu sou uma pessoa que eu estou focado apenas num objeto de interesse, numa situação, eu vou me associar tanto a encarnados e desencarnados que têm aquele interesse. E estarei sendo fortalecido naquela direção. Por isso tem tanta gente que tem dificuldade de se libertar de algumas viciações, alguns comportamentos que às vezes envolvem o consumo de substâncias nocivas ao organismo, ou até atitudes e outros comportamentos que a pessoa diz que não consegue vencer, porque ela sente uma atração, uma força muito grande. É aquilo que caracteriza muitas vezes um processo obsessivo. Por quê? Ela está associada mentalmente a espíritos que a levam para aquela direção, para usufruir daquelas sensações. Porque muitas vezes os espíritos experimentam as mesmas sensações que nós experimentamos fisicamente, quando eles estão muito ligados a nós. Por isso que o pensamento é algo muito importante. E como começa isso? Será que a gente precisa pensar em coisas assim, a todo momento, já pode criar essa ligação? É tudo pela repetição. Não é porque a gente teve um pensamento infeliz que já vai se ligar imediatamente a um espírito inferior. Não é bem assim. A coisa demanda o quê? Repetição. Mas depois de algum tempo, que não é muito longo, nós já criamos essas vinculações mentais. Então nós temos que ter muito cuidado. Não podemos nos permitir a possibilitar que o nosso pensamento vá para aquilo que seria o campo inferior. Tem gente que fala assim: eu posso assistir qualquer filme que aquilo não me influencia. Mas quando eu sei que determinada produção cinematográfica pode despertar em mim certas situações, certos desejos, certas tendências que eu tenho, ali pode ser a brecha para começar esse envolvimento. Ali pode ser o começo de todo esse processo de tomarem posse da nossa vida através dessa influência mental. Isso muitas vezes se dá de formas assim, as mais variadas. Podemos deixar tomar conta da nossa vida pelo medo e paralisar nossa existência? Podemos. Há situações que às vezes a pessoa, ela relembra, por exemplo, uma cena de filme que ela viu lá, típica daqueles filmes de terror, aquelas situações macabras. E quando a pessoa passa por uma situação, por exemplo, de estar sozinha no escuro, ela lembra imediatamente naquelas cenas. Dependendo do tipo de vinculação que existe entre espíritos e ela, esses espíritos podem explorar esse medo da pessoa e intensificar aquilo. Existem pessoas que têm inícios de processos de síndrome de pânico a partir dessas situações, porque ela começa a entrar num quadro de temer situações que ela viu numa obra de ficção. Agora imagine se essa pessoa passou por momentos difíceis em outras encarnações ou até mesmo no mundo espiritual. Se não pode aflorar ali uma lembrança de algo muito desagradável que ela viveu e isso ser explorado por esses espíritos. E como começa tudo isso? Por pensamentos simples, pensamentos de coisas que a gente absorve do meio que nós vivemos. Por isso que nós temos que alimentar a nossa mente somente de situações, somente de casos realmente positivos, de coisas que engrandeçam, de coisas que elevem o nosso pensamento. Nós precisamos abolir aquelas coisas deprimentes da nossa mente. Certas coisas que nós sabemos que elas não trazem nada para a evolução do espírito. Por mais interessantes, por mais instigantes que elas possam ser, nós temos que considerar que aquilo não é bom para a gente. Porque é um pensamento que muitas vezes desencadeia um processo dentro de nós, que desencadeia uma situação que pode ir se agravando. Ninguém vai ficar com medo porque teve um momento, pensou algo infeliz. Mas é a vigilância, observe a repetição de determinados pensamentos. Às vezes isso se dá em coisas que são aparentemente prazerosas, né? No campo do sexo, por exemplo, é muito comum as pessoas desenvolverem viciações mentais. Por uma situação que ela viu, que ela ouviu, por algo que ela fica repetindo e relembrando, aquilo é algo que se torna uma constante na mente dela. Então veja, como que a gente identifica quando os nossos pensamentos eles se tornam perturbadores? É assim... Nós somos espíritos inferiores. É normal ter pensamentos inferiores. Mas nós somos espíritos que queremos evoluir. Então, o que é o correto? O que seria o normal? É você repelir aquilo que é inferior. Não ficar com um sentimento de culpa porque tem pensamentos infelizes, pensamentos inferiores. Mas não permitir que eles ganhem extensão na sua vida. Que eles se tornem repetitivos. Não buscar coisas que alimentem esses pensamentos. Porque aí é que nós estamos permitindo que isso tome conta da vida. E por aí vai, gente. Qualquer situação da nossa vida, ela é determinada primeiro por aquilo que nós pensamos. E não é nenhuma elaboração mental muito grande que nós criamos que vai fazer surgir aquele direcionamento na vida. Vem aos poucos, vem do que a gente vai tomando conhecimento e vai relembrando e vai repetindo, e isso vai determinando a nossa vida. Ok? Então, o pensamento é algo que devemos nos preocupar bastante, porque exteriorizamos e recebemos estímulos de outros para intensificar aquela ação em nós. E ele diz também isso, olha, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. Então aí, a recomendação que nós temos a partir do André Luiz, para termos atenção com esses pensamentos diários. Agora vamos falar um pouco da palavra. E para isso nós vamos buscar do Espírito Hamede, no livro Renovando Atitudes, no capítulo 27... algo interessante que ele fala sobre as palavras, sobre aquilo que nós falamos diariamente uns para os outros, aquilo que está marcando também a nossa passagem aqui nesse mundo. O Hamed, ele diz isso, olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Ele toca num problema profundo aqui da existência humana. Aquilo que a gente acredita que é a realidade, aquilo que a gente acha que é o mundo, que é o que nos cerca, na verdade é a nossa interpretação do que nós estamos vivendo. Não quer dizer exatamente que é aquilo. A gente tem muitas certezas na nossa vida prática, mas é aquilo que nós percebemos. Pode não ser exatamente aquilo que realmente é. E muito do que nós vamos compreendendo sobre a realidade é porque as pessoas nos falam coisas, porque as pessoas nos dizem. A gente é capaz de odiar uma pessoa por aquilo que outra fala dela. Existem situações dessas, eu não posso entrar no exemplo agora, mas casos que eu já presenciei disso, de pessoas que desenvolveram antipatia por outra sem conhecer a pessoa, só pelo relato que a outra fazia sobre um terceiro aí. Então veja, nós vamos criando uma interpretação do mundo por aquilo que as pessoas falam. Então nós temos que estar sempre refletindo sobre que realidade nós estamos criando para a vida a partir daquilo que nós falamos. Por exemplo, nós podemos passar para as pessoas uma ideia errônea sobre nós a partir daquilo que nós falamos. Nós podemos passar para as pessoas a ideia, por exemplo, que nós somos uma pessoa negativa se nós somos pessoas que apenas reclamamos. Nós podemos passar para as pessoas a ideia de que somos pessoas sempre infelizes de acordo com aquilo que nós estamos falando sobre nós mesmos. Então nós criamos a realidade sobre o mundo, sobre nós, perante nós e perante os outros, a partir das nossas palavras. E muitas vezes, ao recontar uma história, nós mudamos o sentido daquilo na nossa vida. Há histórias que quando você vai tomando conhecimento e vai se aprofundando nas informações sobre elas, a sua forma de ver aquilo vai modificando. Então a palavra, ela tem um poder muito prático de mudar a realidade em torno de nós. Você pode observar num ambiente de trabalho, por exemplo. Você chega naquele ambiente de trabalho com toda aquela disposição para trabalhar. Todo mundo ali é bacana, o chefe é bacana, a empresa é boa, tudo é legal ali. Mas aí, ao longo dos dias, você vai conversando com um, conversando com outro. Aí eles vão traçando aquele quadro do que eles consideram que é realmente aquela empresa, aquele chefe. E você chega no final de um determinado tempo, achando que ali é o pior lugar que você encontrou para trabalhar. Por quê? Porque se você vai colhendo o que os outros estão falando sobre aquele ambiente e interpretar pelo ponto de vista deles, você muda a sua compreensão daquela situação. Então precisamos prestar muita atenção no que as nossas palavras estão criando para os outros e para nós mesmos. Você quer ver um outro exemplo onde a palavra se aplica bem na vida das pessoas? É aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Às vezes nós falamos tantas críticas, apontamos tantos defeitos para uma criança, para um jovem, que ele cresce acreditando mesmo que ele é incapaz, que ele é incompetente, que ele nunca serve para nada. Por quê? De tanto que foi falado aquilo para ele. Então nós temos que ter uma atenção muito grande, porque as palavras, elas estão aí determinando a nossa existência. E você vê, são só palavras. Como um pequeno pensamento pode nos ligar a uma situação problemática, uma palavra pode criar uma impressão no outro. Então veja, situações tão simples, mas que elas estão determinando a nossa existência, estão determinando o rumo da nossa existência. Então nós precisamos refletir sobre qual controle nós temos sobre isso. Qual é a possibilidade de ação que nós temos sobre a nossa vida, controlando essas situações, pensamento, palavra. E o Hamed diz mais, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Nós podemos mudar a nossa fisiologia a partir daquilo que nós estamos afirmando. Por quê? Quando afirmamos algo, nós estamos acreditando naquilo. E você sabe, quando você acredita, mobilizam forças interiores, forças mentais suas. Então isso pode sim determinar um quadro bastante grave, pode determinar alterações aí na vida da pessoa. Então refletir sobre isso é muito importante. E agora vamos falar um pouquinho da ação, baseando-se na obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, no capítulo 2. Essa mentora espiritual falou sobre a ação, o quanto as nossas práticas podem determinar a nossa vida também, as situações corriqueiras comuns da vida. Olha o que ela disse. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Através de esforços, de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Sabe por que muitas coisas a gente não consegue? Porque falta isso aqui, ó, contínuos esforços direcionados para o objetivo. É de tanto a gente fazer algo em direção àquilo que nós queremos, é que nós podemos em algum momento alcançar. É óbvio que é aquilo que é alcançável, né? Não adianta a gente pensar, eu vou chegar na Lua. É algo bastante complicado um ser humano determinar isso como meta de vida, né? Não é para todos, pouquíssimos vão ter essa oportunidade. Mas vamos pensar aquilo que é possível para qualquer ser humano comum como a gente. É possível alcançar? Então, se nós queremos, tem que existir os contínuos esforços. Aquilo que nós fazemos repetidamente num objetivo, nós alcançamos. E a gente alcança muita coisa negativa na vida porque a gente faz contínuos esforços errados. Quer ver um exemplo? Por que a gente às vezes está tão endividado? Porque a gente faz contínuos esforços de contrair dívidas, não é? Compra sem ter o dinheiro, compra no cartão, usa o limite do cheque, não é isso? São os contínuos esforços. É lógico que tem outros fatores aí por trás, mas é por ação que nós nos caracterizamos, não é? A gente pratica tantas ações e vão repetindo, elas se tornam hábitos e aquilo nos aproxima daquilo que nós vamos atingir um dia. Tá? Você quer ver um exemplo? Se nós fizermos as coisas bem feitas na nossa atividade profissional, nós passamos a ser reconhecidos como alguém que faz tudo bem feito. Quando alguém precisar de alguém que faz coisas bem feitas, ele vai lembrar da gente? Sim. Agora imagine se nós fazemos tudo mal feito, tudo de qualquer jeito na nossa vida. As nossas ações são repetições de situações negligentes. Quando alguém precisar de algo bem feito, ele até lembra da gente, mas é para não chamar. Não é assim? Hoje em dia você precisa de um profissional para fazer qualquer tipo de conserto. Você lembra de 10, de 2 ou 3 você chama para ir fazer o conserto. Os outros você já não chama mais porque sabe que a pessoa vai deixar alguma coisa defasada. É o que caracterizou a vida dessas pessoas, a forma como elas agiram, as ações comuns, pequenas. Então é aí que a gente pode descobrir uma forma de tornar a nossa vida até melhor. Se a gente descobrir o que nós podemos fazer de melhor e sempre fazer esse melhor, sempre buscar essa excelência naquilo que nós estamos fazendo. Porque aí nós passamos a caracterizar a nossa vida por aquela excelência, né? Fazer as coisas com cuidado, com atenção. Então olha como as situações pequenas da vida, do dia a dia, vão determinando a nossa existência. Pequenos pensamentos que nos ligam a pessoas encarnadas e desencarnadas que intensificam os nossos desejos, as palavras que podem determinar uma série de situações, as ações que vão marcando a nossa passagem, vão nos fazendo ser conhecidos. Quantas situações pequenas da vida estão determinando o rumo que nós vamos ter? Então as situações comuns, corriqueiras, nos oferecem grande oportunidade de elevação. E olha, nós temos alguns exemplos de como as coisas pequenas são importantes, como as situações simples da vida são muito importantes. Olha só, você já imaginou quantas pessoas favoreceram a sua vida para que você chegasse até aqui hoje? Todas as pessoas que de alguma forma te ajudaram, pessoas que te ensinaram, por exemplo, as primeiras noções da escrita e da leitura, as pessoas que te deram as primeiras oportunidades de trabalho, muitas vezes as pessoas não fizeram nada grandioso, mas só por ter acreditado em você, dado uma chance, foi ali que iniciou a sua trajetória. Se você pensar nos cuidados comuns, diários, aquela rotina que a sua mãe, o seu pai, os seus cuidadores tiveram para que você pudesse se tornar um indivíduo independente. Foram todas ações pequenas, comuns, que as pessoas fizeram, porque fizeram com alguma qualidade, tiveram importância na sua vida e te trouxeram até aqui. Imagine quantas pessoas, por terem cumprido bem a sua obrigação, nos possibilitaram hoje estar aqui, usufruindo de um ambiente limpo, asseado, agradável, adequado. Tudo realizado ali aos poucos. Então aquilo que nós fazemos aos poucos, mas bem feito, com dedicação, com carinho, tem um impacto na vida, no mundo, que nós não imaginamos. Isso faz parte dessa lei do progresso, que todos temos que contribuir para que ela se realize, ela se cumpra no universo. Quantas pessoas nos influenciaram positivamente por suas atitudes, por seu caráter? E temos exemplos negativos. Quem não já ouviu falar de situações em que pessoas que usaram da calúnia, da difamação, conseguiram destruir a vida dos outros? Só com palavras ruins, falando de um ou de outro problema que a pessoa tem, cria-se ali uma confusão em torno da vida de alguém. Então, olha como as situações pequenas elas têm impacto na vida. E olha, nós também absorvemos diariamente informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência. Já tratamos desse tema aqui. Como essas notícias que nos chegam diariamente, tão numerosas, de tantos problemas, de tantas dificuldades no mundo todo, o quanto isso tira em nós a força para viver, a força para realizar. São situações comuns, pequenas, e que têm um potencial muito grande. E imaginem o quanto nós já tivemos de auxílio espiritual ou obsessão que se estabeleceu em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. A gente falou do aspecto negativo do pensamento, mas imagine aqueles dias que você fez a prece realmente sentida, todo o amparo que você recebeu ali. Às vezes, à noite que a gente vai se deitar com a cabeça cheia de preocupações, mas a gente lembra da prece e confia, faz a oração. No dia seguinte, a gente encontra uma força para iniciar aquele dia e começar bem ali as nossas tarefas, e a gente vê que a gente supera aqueles problemas. Isso tudo nasce do quê? De um pensamento simples, que é uma prece, que é a lembrança do Criador, a lembrança daquilo que existe de bom em nosso favor. Então, as situações comuns, simples, elas têm uma importância muito grande para todos nós. Temos que trabalhar com elas a nosso favor, então. E olha, Jesus falou das situações simples da vida, o grande valor que elas tinham. Às vezes a gente menospreza as pequenas ações, mas elas têm um poder muito grande de revelar o que nós somos realmente. Todos conhecem a passagem do óbolo da viúva, não é assim? Jesus estava lá no templo, observando os ricos, os poderosos, doando grandes quantias para o templo. E ele observou a viúva, muito pobrezinha, doando as duas moedinhas ali no templo. E ele disse para os discípulos: olha, ela está doando mais do que todos eles, porque ela doa daquilo que ela pode, nem tem para ela, ela está fazendo aquilo que ela acredita que é o correto. Imagine a nossa contribuição para as obras do bem, quando nós contribuímos mesmo com pouco. É a moedinha da viúva, é o óbolo dela, é a doação, por menor que seja, tem um impacto no resultado geral. Então, as situações pequenas, comuns da vida, são valiosas oportunidades de evolução. E temos mais exemplos. Olha, para a gente valorizar bem as pequenas oportunidades que a vida nos oferece, até de fazer o bem, vamos ouvir uma mensagem que foi ditada por Meimei. Nós vamos ouvir nessa interpretação do José Gomes, para a gente poder reconhecer o quanto situações pequenas são importantes. Olha só. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, o que faz que esse alguém me perdoe? Para que eu consiga igualmente ajudar o outro? quantas criaturas me ficam indiferentes e quantas me abandonam por bicho imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma de um pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um estranho, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que se houvesse de prato para a carne do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cato do infortúnio refletido na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, recordando-te ao rei de Deus, tomastes uma semente mostrada por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem das obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no templo de Salomão, entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários. Olha-se que me vistes e abençoastes, e os dedos mirados da pobre viúva na feição de um vintém. Perceberam quantas oportunidades nós temos de fazer o bem em situações comuns, em situações simples da vida, né? É aí que vem a grandeza da vida que nós temos, dessas inúmeras possibilidades que nós temos de ação na nossa existência. E para que não sobre dúvida a respeito disso, vamos ver mais alguns exemplos. Olha, Madre Teresa é alguém bem conhecida, alguém que ficou reconhecida no mundo todo pela sua dedicação aos pobres na Índia, depois em outras partes do mundo. E olha o que ela disse assim, numa das suas frases autênticas, olha: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. É uma pequena atitude perante a vida e tem um potencial imenso de mudar a situação de uma outra pessoa. Imagine uma pessoa que num dia ela está muito cansada, muito exausta, muito desanimada pelos seus problemas, e ela ouve de alguém com sinceridade uma expressão de bom dia com um sorriso, um vá com Deus com um sorriso. Imaginem o potencial que isso tem sobre a vida da pessoa. E existem fatos que acontecem nesse sentido, de pessoas que demonstram ali uma mudança da sua vibração, do seu estado emocional, pela forma como o outro a tratou. Isso é a pequena atitude perante a vida que tem importância e que determina a nossa evolução. E ela tem um pensamento também muito interessante, ficou registrado num documentário sobre a vida dela, em que ela mostra como que funciona algo tão pequeno ter um significado tão grande na vida. Vamos acompanhar. Vai ter a legenda, eu vou ler a legenda porque ela é pequena, talvez o pessoal do fundo não vai ouvir, mas vamos ver o que ela falou sobre isso então. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Você vê, é um pensamento que revela como ela conduziu a vida. Ela não começou as grandes obras que ela pôde ainda presenciar nessa vida. Ela não começou de coisas grandes, expressivas. Ela começou daquilo que era pequeno. Tirar alguém que estava largado na rua, oferecer um alimento, limpar uma ferida. Ela viu que a forma de mudar a vida dela, de transformar, era por pequenas atitudes. E ela sintetiza nesse pensamento dela isso. Se você faz algo que está se doando a Deus e acredita que aquilo é importante porque faz parte da obra divina, Deus, por ser infinito, aquilo que você está fazendo se torna infinito também. Porque está dentro de um conjunto, está dentro de uma grande obra. Então, é nas pequenas situações que nós temos grandes oportunidades de evolução. Valorizemos. E para a gente encerrar isso hoje, as reflexões, mas não a prática, vamos ver um pensamento do nosso grande mestre, o grande médico das nossas almas, Jesus. Ele disse assim: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Jesus estava dizendo que até um copo d'água que fosse dado em nome dele, teria uma recompensa. Dar o copo d'água em nome de Jesus, não é você falar em nome de Jesus, é você sentir que você está fazendo algo com aquele espírito de amor, de caridade que o mestre ensinou. É isso que é fazer algo em nome de Jesus. Não é ficar falando Jesus o tempo todo como uma palavra banal. Mas é fazer revestido desse espírito, dessa ideia de fraternidade, dessa compreensão de que fazer o que me é possível. E aí nós estamos nessa grande obra, estamos nesse grande todo, que é o universo, que trabalha com partes muito pequenas. Que é da interação de tudo que é pequeno no universo é que vem a sua grandiosidade. Então valorizemos as pequenas oportunidades do dia a dia, porque é aí que está o grande segredo para a gente encontrar a paz interior e encontrar a grande oportunidade de elevação espiritual. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos e nos ajude a compreender e a exercer isso em nossas vidas. Muito obrigado.